cilada que o diabo põe na sua vida, cabe a você prestar atenção pra não cair, certo? Tá embaçado, incomum, tá triste de se ver. Menino bom trocando a alma no proceder. A rua não tem o mesmo brilho, tá esquisito, cobrou. Num beco escuro, no escuro, levou tiro, foi tiro pra todo lado. Eu vi corpo caindo na tela do 9-0. O diabo tava sorrindo, só lágrima da mãe, da irmã, do pai. Seu filho sorrindo na porta, não entra mais. Quero ver qual palavra usar pra amenizar o coração da senhora em pedaço, triste a chorar. A mãe que hoje chora, Jesus chora do lado. Lágrima de preto e branco, de rico, de favelado. Pra nós ver como tá, eu vejo acontecer. Não sei se vale lutar por quem não luta por você. E a guerra que eu luto, não vejo o resultado. A casinha não é de longe, é bem perto, tá do seu lado. Rapaz, quem é você? Bandido tá maluco. Decide se vira um bosta ou se parte pro louco mundo. Os mano tá se armando, essa aqui é revolução. E quem pesar em nós arranca o globo de lição. Cê acha que com seu rap cê vai ganhar amigo? Acorda, criança doido, mundão que tá perdido. Chicote tá estralando e você moscão na pista. Veste sua camisa 12 e mete gol nessa partida. Levei um tapa na cara de um irmão. Lembrei na mesma hora, na frase do gordão Tiagão. Deus te guia e lembrou lindo em dizer: conselho com Jesus, não lagosta com Lucifer. Fulano, cicrano, final é sempre o mesmo. Fulano, matando, cicrano, morrendo. O passado às vezes condena, a cobrança é que castiga, faz o pecador chorar. Ouve da bandida. Lágrima vou chorar, essa vida bandida, louca vida bandida que me leva a vida. Sangre, me sangre, lágrima vou chorar. Essa vida bandida, louca vida bandida que me leva a vida. Sangre, o meu tiro, pá, morte de outro irmão novamente. Tem sangue, demi sangue no chão. Uma cobrança pesa chumbo pra tristeza de alguém. Quem matou, pobre, quem morreu, pobre também. Primo, que acontece, vida louca é assim. As balas não são de doce, o final é bisturi. Errou na louca vida, a vida louca cobra mesmo. O diabo falou bonito e fez provado esse veneno. Ontem estouremos um, amanhã vai ser mais seis. Moscou com nós é tiro até chegar a nossa vez. Sinceramente, não queria mais aí fazer o quê? Vida é questão de dia, não espero amanhecer. Quem sou eu, quem é nós pra poder alguém julgar? Se a cruz que tenho comigo me mato pra carregar. O peso das palavras verte ouro e sangue. O pecado não vai e vem, vem e volta é bumerangue. Pra quê? Pra quem? Por quê? Nem sei. Se ramelou, não ramelou, não sou juiz de ninguém. Várias vezes senti gosto de sangue na boca, revoltou. Pensei em voltar pra vida louca, costurar nas madrugadas, porco com a escopeta. Abri os isqueirinhos de orelha a orelha, mas não, não foi preciso. A rua mesmo cobrou bunda de cu que fala muito. A língua chicoteou, cê mesmo estrala. Porque se precisar é aquilo, se alguém mexer com a carne que pulsa, fica esquisito. Coração é gelado, mas o sangue aqui é quente. Pra defender sua vida, bandido, me tope os pente. Lágrima vou chorar, essa vida bandida, louca vida bandida que me leva a vida. Sangre, me sangre, lágrima vou chorar, essa vida bandida, louca vida bandida que me leva a vida. Sangre, me sangre.